there's a red house over yonder. Lord, that's where my baby stays. É isso aí, 96,1 FM Rádio Livre Capivara. Você está sintonizado em mais uma Rádio Livre, transmitindo ao vivo essa programação de hoje à noite. Jimi Hendrix no fundo acompanhando, preparando o esquenta para os camaradas do Nathan Bell. Sejam muito bem-vindos a São Carlos, sejam muito bem-vindos a mais essa parada. Hoje, Rádio Livre Capivara acompanhando o palquinho maluco. Vamos fazer a grande gravação ao vivo aí do show que vai acontecer a partir das 10 horas da noite. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É isso aí, Rádio Livre Capivara, 96,1 FM no esquenta. Quinta do Nathan Bell. Wait a minute, something's wrong. Lord have mercy, this evil don't lock this door. Something's going on here. Isso aí, 96,1 FM, Rádio Livre Capivara, mandando bala aqui na programação ao vivo. Vocês acabaram de acompanhar o esquenta do Nathan Bells. Sejam muito bem-vindos a essa programação emocionante aqui, gravando ao vivo o som dos manos. É isso aí, 96,1 FM, Rádio Livre Capivara. Fiquem sintonizados que em breve começa o show ao vivo mesmo. Nathan Bells aqui no palquinho da UFSCar, palquinho maluco folk. É isso aí, gravação ao vivo. Muito obrigado pela audiência aí pra vocês. Continuem sintonizados. 96,1 FM, Rádio Livre Capivara. Isso aí, 96,1 FM, Rádio Livre Capivara. Sejam muito bem-vindos. Esse som que tá rolando aí, Banda Porto na área, abrindo para Nathan Bell. 96, gravando ao vivo, Palquinho Maluco. É isso aí, 96,1 FM, Rádio Livre Capivara, transmitindo ao vivo aí, Palquinho, a banda Porto se apresentando agora, daqui a pouco na Tambel. Sejam muito bem-vindos à nossa frequência ao vivo, um Palquinho Maluco Folk sendo gravado aqui diretamente nos estúdios da Rádio Livre Capivara, 96,1 FM. Bom, continue aí com o som ambiente dos amigos da banda Porto de São Paulo. É isso aí, Massa Coletiva. Thank you. isso aí, 96,1 FM, Rádio Livre Capivara, transmitindo ao vivo aqui, palquinho, estamos gravando tudo, arrebentando a boca do balão, fazendo a parada pegar pra valer, tá ligado? Então aí, curta aí, vou botar no ar, nossos amigos Nathan Bell. Thank you. Maravilha, maravilha de vida. É isso, você está 96,1 FM, curtindo ao fundo aí a gravação ao vivo do Nathan Bell. Estamos transmitindo e gravando aqui na Rádio Livre Capivara. Sejam muito bem-vindos. Valeu para vocês que estão aí em pessoa e para vocês que estão sintonizados. Nathan Bell. Você está na 96,1 FM, Rádio Livre Capivara. Palquinho Folk, Nathan Bell. É isso aí, quinta-feira, 7 de maio de 2009, meia-noite e 50. Sejam muito bem-vindos, a rapaziada da madrugada. Valeu, Nathan Bell. Thank you. 96,1 FM, Rádio Livre Capivara.